Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados, das 16 às 18 horas. Vivi, pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Ó, oh, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Ó, oh, povo que não tem virtude, escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva. Ó, oh, da verdadeira história, que os tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano. Igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Você, povo sem virtude, escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maracato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros. Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar. Sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não tramamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua terra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua terra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Comprei lá em Morongos, negros foram dizimados.

no livro didático, sem a presença de escritoras negras. Nós tínhamos nesse currículo apenas duas mulheres, duas escritoras, no caso, a Cecília Meirelles e a Clarice Lispector. Então, eu comecei essa pesquisa na biblioteca da escola, na internet, e fui descobrindo, então, onde estavam as escritoras negras brasileiras. Esse projeto se tornou uma oficina, que eu ministro também aqui em Porto Alegre, que se chama Mulher Negra, Meu Corpo, Minha Voz, onde eu apresento uma parte dessa pesquisa, que tem cerca de 50 escritoras, mas nós sabemos que temos mais de 100 escritoras negras brasileiras, inclusive contemporâneas, produzindo conhecimento. Essa pesquisa acontece concomitantemente com outras pesquisas no Brasil. A primeira escritora que eu trabalhei, que eu também não conhecia, é Carolina de Jesus e o seu livro Quarto de Despejo. No primeiro ano, então, os alunos é que fizeram a pesquisa e, muito emocionados, choraram na apresentação pela história de vida de Carolina, mas porque também se identificaram com essa mulher que criava os filhos sozinhas, assim como são a maioria das famílias das periferias e bairros mais pobres do Brasil. Então, eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. Para coroar essa certeza, no ano seguinte, a Universidade Federal incluiu Quarto de Despejo nas leituras obrigatórias do vestibular. E assim, eu continuei essa caminhada e fui alterando, então, esse currículo junto com as professoras da biblioteca, que também se comprometeram em criar esse acervo de literatura afro-brasileira na escola. Logo em seguida, então, fomos trabalhar Úrsula, que é considerado o primeiro romance brasileiro, de Maria Firmina dos Reis. E assim, a gente está fazendo uma reparação histórica no próprio currículo da literatura brasileira e da história do Brasil, que pecou durante muitos anos, reduzindo a história do negro brasileiro somente ao período da escravização, ocultando dos alunos essa galeria de escritoras e escritores negros, né, que sempre produziram 500 anos de diáspora e continuam produzindo pensamento negro contemporâneo. A última escritora, a Maria Firmina, também entrou no ano seguinte com Úrsula, e isso é um trabalho que tem sido feito na maioria das universidades públicas brasileiras e que eu tenho compartilhado, então, com os meus alunos. E aí, em seguida, então, ano passado, nós levamos Conceição Evaristo para a escola e ela entrou agora também na lista das leituras obrigatórias do vestibular. Essa reparação no currículo é uma forma de descolonizar o nosso pensamento. A literatura brasileira sempre foi moldada nos valores eurocêntricos da literatura produzida pelo colonizador. Quando a gente descoloniza o currículo com essas mulheres, nós mostramos, então, um pensamento situado neste território ameríndio, nesse território da diáspora africana. A pesquisa continua, o meu mestrado está prestes a encerrar, porém a pesquisa vai continuar. Eu trabalho também com a presença da oralidade nessa escrita que conceitua-se como literatura negro-brasileira, e encontro também nos saraus periféricos e no slam essa linguagem da oralidade, que é um dos valores civilizatórios da cultura africana. Então, espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês para conhecer pelo menos esses três pilares da literatura negro-brasileira: Carolina de Jesus, Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo. Abraço poético, Ana dos Santos. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros hoje com a escritora Ana dos Santos. E na sequência, Luana Baiô interpreta a canção O Pobre e o Rico, de Carolina Maria de Jesus. Atualmente, nós somos escravos do custo de vida. Nós somos escravos do custo de vida. Nós somos escravos, nós somos escravos do custo de vida. Nós somos escravos, nós somos escravos do custo de vida. Eu lutava contra a escravatura atual, a fome. A fome. A fome. A fome. É triste a condição do pobre na terra, é triste a condição. Terra, rico quer guerra, pobre vai na guerra e